Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Midões. Estamos vamos continuar uma conversa que iniciámos há 15 dias e que não concluímos por falta de tempo. Uma conversa que tinha a ver com o 7º Encontro Mundial das Famílias, que decorreu em Milão, Itália, e que terminou no dia 3 de junho. Vamos continuar essa conversa, como disse, que iniciámos e que não concluímos, com assuntos relacionados com a família. Falaremos também do Dia Internacional da Família, promovido pela ONU, de um congresso sobre a família que ocorreu em Madrid, e analisaremos de vários aspectos da família. Vamos, pois, então, conversar com o Sr. Padre João Fernando acerca deste evento. Padre João Fernando, este Encontro Mundial das Famílias teve também um congresso para adolescentes. Portanto, muitas famílias acabaram por levar os filhos e acho que foi bem aproveitado, penso eu. Portanto, estes jovens tiveram de facto um congresso com uma linguagem adaptada à idade deles. O que é que lhe parece desta iniciativa? Foi uma iniciativa muito feliz e é algo que acho que já vai acontecendo muito em iniciativas deste género. Atividades que procuram ir ao encontro da família na sua diversidade. Naturalmente, os adultos têm o seu ritmo, os seus trabalhos, a sua reflexão, um bocadinho à sua maneira, à maneira de adulto. E faz falta também, depois, que os filhos tenham uma atenção especial. E é muito interessante que no encontro destes se tenham lembrado de dar uma atenção especial aos mais jovens, neste caso aos adolescentes. Até porque penso que isso é muito educativo e é uma forma de ajudar os mais novos também a eles próprios debaterem o tema da família e no fundo irem assimilando aqueles valores que um dia hão de fazer parte também das suas futuras famílias. Portanto, parece-me que foi uma iniciativa muito feliz e acho que nas nossas atividades, por vezes, nós não damos a atenção que deveríamos dar a todos os membros da família. Pensando bem, numa festa de famílias, era importante que, para lá daquilo que se faz para todos, em que a família toda está unida, por exemplo, numa Eucaristia, em que toda a família está presente e está a participar na mesma celebração, é normal que possa haver algumas atividades em que cada membro da família sinta que a atividade também é para ela. Aquela iniciativa também é para ele, para esse membro da família. Sejam os mais novos, as crianças, sejam os jovens, adolescentes, sejam até os próprios idosos. Que toda a festa seja pensada em todos, de maneira que todos se sintam integrados e que sintam que a família foi pensada realmente para toda a família. Que a festa foi pensada a contar com todos os elementos da família. Pois, eu também, pronto, também acho muito bem, porque realmente educativo, como diz, e aproveitamento do tempo, não é? Quer dizer, ali não há tempos mortos, as pessoas acabam por estar ocupadas. Acho que sim, acho que isto também é bom para refletir em futuros trabalhos que se realizam, porque, pronto, isto de facto é como é que costumam dizer, é dois em um, não é? Exatamente. Há um outro aspecto que me parece complementar deste. Por um lado, organizarmos iniciativas que vão mais ao encontro de cada idade, mas ao mesmo tempo proporcionarmos portanto, a partilha de ideias e de reflexões e de iniciativas entre gerações. Isso também é muito importante. O cruzamento entre as gerações parece-me muito importante. Por exemplo, que num debate possa haver depois um plenário em que os mais jovens partilhem as suas conclusões, os adultos, naturalmente, também possam apresentar uma síntese das conclusões a que chegaram nos seus trabalhos, nas suas reflexões. Eu creio que ali também houve esse aspecto que acaba de referir, porque o que é que estava previsto? Além destas catequeses, também testemunhos dos casais mais velhos. Portanto, não há dúvida nenhuma que num período em que a família está fragilizada, porque está, não vale a pena estar a esconder uma realidade, mas pronto, talvez que estes testemunhos dos mais velhos ajudem a criar consistência nos mais novos, não é? Portanto, eu penso que também neste aspecto foram felizes. O Papa assistiu pela primeira vez a um concerto de Beethoven no estádio de San Siro, um concerto que lhe foi dedicado. O que é que acha? Acho que, portanto, isso vem ao encontro um bocadinho da personalidade do nosso Papa. Penso que ele é, segundo dizem, é um amante da música, sobretudo da música clássica, da música erudita. É alguém que dá muito valor à cultura, à arte. E acho que foi realmente algo muito interessante e no fundo mostra que a Igreja valoriza muito tudo aquilo que há de bom, de belo, na criatividade do ser humano, não é? No fundo, a cultura do ser humano, que é feita e que é o resultado da criatividade do ser humano, mas também o resultado dos dons que Deus lhe deu, tudo isso tem tanto de bom que podemos valorizar e que pode servir para tornar este mundo mais belo e um mundo onde todos possam viver melhor. Eu penso que a própria música é um símbolo disso. A música une todas as culturas, todas as raças, e é algo que ajuda a transmitir também uma mensagem, é algo que ajuda a partilhar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Em forma de brincadeira, direi que o Papa escolheu bem, tanto o Estádio San Siro, porque já ali foram disputados 3 finais da Liga dos Campeões e 9 jogos do Mundial. Portanto, tardou, mas acho que aproveitou. Padre João Fernando, há quem afirme que o grande inimigo da família está dentro de casa, de modo particular, com a televisão e com a internet. Eu não sei se concorda com isto, se não, o que é que pensa, porque o que acontece muitas vezes, até em reuniões, aparecem assim uns pais muito orgulhosos porque dizem, sabe, eu tenho a casa toda mobilada, até nos quartos dos meus filhos eu tenho televisão. Pois, eu penso que o mal está mesmo aí. O mal está na forma como lidamos com os meios de comunicação, que à partida não são maus, portanto, à partida podem ser um ótimo meio de formação, de contacto com o mundo, de no fundo termos uma janela aberta para conhecer o mundo como ele é, mas sobretudo para realmente haver esta comunicação daquilo que temos de melhor no mundo, o encontro de culturas e a partilha de valores e a difusão de valores. Quando os meios de comunicação social servem para outras coisas, já é mais complicado, sobretudo outras coisas que são contraditórias com aquilo que deveriam ser os meios de comunicação social. Os meios de comunicação social deveriam ajudar as pessoas a encontrar-se umas com as outras e a aprenderem umas com as outras. A verdade é que muitas vezes os meios de comunicação social, em vez de unirem, dividem. E em vez de criarem comunhão, unidade, criam é divisão e individualismo. Portanto, agora tudo depende da maneira como, numa casa, numa família, a família gere os meios que tem. porque, por exemplo, a televisão, começando pela televisão, a televisão deveria estar num espaço comunitário, até para poder ser usada de uma maneira saudável e para poder ser também um meio ou uma oportunidade de educação e de formação. Deveria haver também horários para ver televisão, portanto, deve-se aprender a ter limites na utilização destes meios, até porque não é o único meio de formação. Portanto, a formação de um jovem ou de uma criança deve passar por muitas outras atividades e não pode resumir-se a olhar para um ecrã, seja da televisão, seja da internet, seja do computador. Algo semelhante se pode fazer com o computador. Eu tenho um bom exemplo disso numa família, portanto, por acaso, num elemento da minha família, eles fazem isso mesmo. Têm, aliás, não conheço isso apenas numa casa, em várias casas onde eu vou habitualmente, os pais optaram por ter o computador na sala de estar, de maneira que quando os filhos precisam de ir ao computador, é ali à frente toda a gente. E, portanto, se eventualmente estiverem a navegar por sites que não são bons, que são deseducativos ou que são até realmente moralmente deformativos, naturalmente os pais têm outra capacidade para vigiar e para educar, no fundo, para dizer, calma aí, isto não. Claro que hoje em dia também há meios, se os pais quiserem usá-los, há meios de controlo parental, daquilo que os filhos veem ou não veem na internet, daquilo que eles podem consultar ou não. Portanto, e acho que se queremos ter um bom computador na família, mais importante do que isso é saber usá-lo e saber também ter esse controlo, porque nem tudo o que encontramos na internet ou na televisão realmente é bom. Há coisas tremendamente imorais e que deformam e que podem prejudicar muito a educação de uma criança ou de um jovem. Pois mesmo, está a ver, eu acho que esse caso que falou, eu acho que é ótimo, porquanto a família, toda a família, acaba por saber o que é que todos estão a ver. Porque o que é bom para todos, mas o que é mau para todos. E aqui não é um problema de idades, porque o que faz mal a uma criança, que faz mal a um velho. Portanto, isto é geral. A única diferença será que as crianças ou adolescentes não têm ainda tantas defesas como um adulto poderá ter, mas é verdade, o mal faz mal tanto a uns como a outros, é verdade. Depois o Papa diz que, pronto, nós devemos criar espírito crítico, quer dizer, aquilo que não está bem, nós devemos dizer, não temos que aceitar, não temos que dizer que está bem, se de facto está mal. Ora, agora, se de facto esse meio de comunicação está num lugar onde os pais podem dar uma ajudinha com o espírito crítico, pronto, é ótimo, estão a formar os filhos. A própria educação do espírito crítico passa por aí. Quando surge qualquer coisa que realmente precisa de ser avaliada, ajudar os filhos a saberem ter esse espírito crítico, a saberem distinguir o que é um bom site e um mau site, um bom lugar da internet e um mau lugar, aquilo que faz bem e aquilo que pode ser muito prejudicial. Portanto, cada vez mais é preciso ajudar os nossos jovens a saber fazer boas escolhas e a saberem ter esse espírito crítico. Não será só, sobretudo aos mais velhos, não é apenas proibir, mas é refletir com eles e avaliar, e de maneira que eles próprios aprendam a distinguir aquilo que é bom e aquilo que é mau. Neste caso, eu até tenho números em relação ao que estávamos a falar. 73% dos jovens têm internet no quarto. Portanto, e isto é assim, é um pouco o que nós estávamos a dizer. Tudo tem bom e tudo tem mau. Agora, de facto, com uma percentagem de 73% dos jovens com a internet no quarto, não há dúvida nenhuma que não dará, certamente. Quando há tantas famílias em que os filhos não são acompanhados na maneira como usam a internet. Tão perto do que eu quero ser, cantar uma balada braços abertos para te conhecer. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Midões. Estamos a concluir uma conversa acerca do 7º Encontro Mundial das Famílias, que ocorreu em Milão e que terminou no dia 3 de junho, com a presença do Santo Padre. Hoje dedicámos este tema, portanto, à família e vamos continuar, portanto, a abordar assuntos relacionados com este tema. Há pouco falávamos que, pronto, a família, de alguma forma, pronto, sofre a influência dos meios de comunicação social. Portanto, não há dúvida nenhuma que se há alguns que ajudam, há outros que deformam. E eu penso que muita da deformação que hoje as nossas famílias têm tem a ver com alguns, não com todos, mas com alguns meios de comunicação social. O próprio Papa João Paulo II, creio que um dos documentos que ele fez foi em 2004, tinha a ver com a comunicação social, em que ele dizia que, de facto, os meios de comunicação social podiam ser um bem, mas também podiam ser um mal. Portanto, eles podem fazer, de facto, bem e podem fazer mal. E creio que muitas vezes eles dão uma ideia deformada da família, e claro que nós falamos de família cristã, de família católica, de uma rádio católica que nós estamos a falar, e estamos a falar para um país que tem quase 80% de católicos. Portanto, é normal que a gente fale destes temas. Agora, Padre João Fernando, eu queria ainda colocar-lhe outra questão relacionada com a rádio, uma vez que estamos a falar de comunicação. Estamos a falar da Rádio Boa Nova, que pertence ao arciprestado de Oliveira do Hospital. O documento conciliar intermirífica número 9 e 10 lembram aos pais que têm a obrigação de vigiar cuidadosamente para que os filhos usem adequadamente os seus meios de comunicação. Isto, de facto, este documento que eu acabei de citar está exatamente em contradição com o que muitas vezes nós vemos e com aqueles números que há pouco referíamos, que 73% dos jovens tinham, de facto, a internet no quarto. Eu penso que isto se liga ao àquele tema da maneira como as famílias gerem o seu tempo, porque realmente quando há tempo livre, quando, sobretudo ao fim de semana, muitas vezes os pais preocupam-se apenas em ter os filhos entretidos, ou à frente da televisão, ou nos jogos, ou à frente do computador, e penso que isso é muito mau, que realmente a única preocupação dos pais seja ter os filhos entretidos, porque dessa maneira realmente esquecem-se que os filhos sozinhos, à frente de um janelão, como é o caso da internet, um janelão que dá para ver tudo de bom e de mau que existe no mundo, essa janela grande da internet pode trazer muitas consequências negativas para a educação dos seus filhos, para a mentalidade deles, para a maneira de pensar, para a maneira de agir, porque pode-se aprender tudo na internet, o melhor e o pior. Daí que realmente a internet, quando não é vigiada, quando não está num contexto de acompanhamento dos pais, torna-se numa ameaça enorme para, não só para aquela criança e para aquele jovem, mas para toda a família, porque vem introduzir na família realmente, digamos, um vírus que se pode tornar mortal para o futuro daqueles jovens e até para a estabilidade da própria família. Padre João Fernando, uma vez que temos estado a falar de comunicação social, aproveito para colocar ainda mais uma questão e que tem a ver com esta rádio. A Rádio Boa Nova já fez 26 anos. O Concílio Vaticano II, através do decreto número 13, intermirífica, recorda aos católicos que utilizem estes meios para as mais variadas formas, de apostolado, e que se antecipem às más notícias. Isto também é uma citação daquele documento. Foi uma boa nova que os fundadores legaram às famílias e à sociedade. Esta rádio, ou não? O que é que lhe parece? Parece-me que sim, que até o próprio nome o diz, uma boa nova, uma boa notícia. Eu penso que é um ótimo meio que nós temos à nossa disposição. É um meio que parte de um grupo de cristãos e que tem inspiração cristã e tem base cristã. Mas é um meio que naturalmente está aberto à comunidade em que está integrado, a este concelho, a todas as freguesias, a todas as paróquias, como no fundo a Igreja hoje pretende ser, uma Igreja aberta, uma Igreja atenta ao mundo que a rodeia, uma Igreja que deve estar próxima das pessoas. E a Rádio Boa Nova pode ser um meio ótimo para que no fundo os cristãos deste concelho possam também dar um contributo, prestar um serviço muito importante de comunicação, porque eu estou convencido que os cristãos não comunicam pior do que aqueles que não são cristãos, e a fé não é um impedimento para comunicarmos bem e para fazermos boa rádio, mas pelo contrário, será sempre uma inspiração para darmos o nosso melhor, para termos aquele espírito de voluntariado, de aquele espírito de serviço, porque nós queremos também o melhor para o nosso concelho, o desenvolvimento do nosso concelho sustentável e um desenvolvimento em todas as dimensões. Concretamente, a nível de valores, a Rádio Boa Nova pode ser um ótimo meio para a transmissão de valores. Valores que é verdade, são de inspiração cristã, mas que eu estou convencido são comuns a toda a gente, porque no fundo são valores humanos, valores que com os quais todos se podem identificar, para lá daquilo que é mais estritamente específico da nossa fé cristã, mas os valores humanos não são exclusivos da Igreja, são um património de toda a humanidade. Daí que é muito mais aquilo que pode unir-nos a todos, para lá de naturalmente, do nosso concelho, poder haver outras crenças, outras igrejas, outras religiões, mas num espírito de muita abertura e de serviço, estou convencido que os cristãos podem se servir deste meio para contribuir para que os valores humanos cresçam cada vez mais no nosso concelho. Claro que também é um meio de evangelização, e penso que até a própria maneira como comunicamos, podemos estar a evangelizar e podemos estar a dar testemunho da fé que temos e dos valores em que acreditamos. Há pouco eu referi no anúncio deste programa que a ONU dedicou um dia no ano, que é o dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Portanto, já se comemoraram 20 anos, e este ano, no dia 15 de maio, o Bispo Dom José, não sei se é assim que se pronuncia, se não, isto é complicado, os nomes, disse o seguinte: a Igreja chama-nos a proteger a família e a apoiá-la, espiritual e materialmente. Agora, não podemos é, ao mesmo tempo, elogiá-la e destruí-la. Eu creio que estas palavras se referem à ONU. E ele vai mais longe e diz: seria como soltar pombas e pegar em armas, ou clamar pela paz e preparar a guerra. Concorda com este ponto de vista deste bispo? O que é que acha? É um dos dramas da nossa sociedade ocidental e dos países chamados democráticos. Penso que é um dos grandes dramas, são as nossas contradições, porque, por um lado, a ONU tem um dia dedicado à família, muito bem, mas, por outro lado, também depois vai tendo outras iniciativas que são contraditórias, que não protegem a família como deveriam proteger, pelo contrário, às vezes até agridem as próprias famílias e o futuro da família. Eu penso que são contradições que nos impressionam porque parece que não chega a haver consciência dessa contradição. Portanto, há contradições que não se querem ver. Por um lado, naturalmente defende-se a dignidade da pessoa humana, mas por outro lado, em certas circunstâncias, a vida humana já não tem valor. Portanto, é um exemplo de uma contradição, e acho que falta muito no nosso mundo ocidental a coerência. Falta muito que sejamos consequentes com os valores que defendemos. Porque as nossas constituições defendem uma série de valores relacionados com a dignidade da pessoa humana, mas depois na prática permitimos leis que contradizem esses valores. Eu penso que a nossa sociedade acaba por ter quase dupla personalidade, porque por um lado queremos ser totalmente livres, e queremos ter leis que nos deixem viver a vida à vontade, e queremos conciliar isso com a dignidade da pessoa humana. Isto é, queremos conciliar a libertinagem, que é cada um fazer aquilo que lhe apetece, aquilo que quer, e que cada pessoa orientar-se completamente à vontade, e queremos conciliar isso com os valores de uma comunidade. Nós vivemos em comunidade e o ser humano é um ser social, e portanto temos que respeitar a vida dos outros e temos que aprender a respeitar a vida humana, não apenas quando ela nos convém, mas também quando ela às vezes é um bocado incómoda, porque nos vem trazer a obrigação de nos adaptarmos à vida dos outros. Não apenas queremos que tudo seja ao nosso jeito e ao nosso gosto, mas também temos que aprender a adaptar-nos para acolher os outros e a vida de cada ser humano que Deus põe neste mundo. E nesse sentido, parece-me que é um dos grandes problemas da nossa sociedade. É uma sociedade muito contraditória, que não é coerente com as bases em que diz acreditar, com os fundamentos que tem nas suas constituições. E nesse sentido, acho que temos que mudar muito a nossa sociedade. Temos de ser mais coerentes, temos de ser mais consequentes com os grandes valores em que dizemos acreditar. Uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer quando sorris para mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até a lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto. E é tão bom viver assim. Ando a ver se me decido, como te vou dizer, como hei de te contar. Até já fiz um avião com um papel azul, mas voou da minha mão. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti, tu por mim. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto. E é tão bom viver assim. Quantas vezes eu parei à tua porta? Quantas vezes nem olhaste para mim? Quantas vezes eu pedi que adivinhasses quanto é que eu gosto de ti? Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto. E é tão bom viver assim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Mirões, que falamos acerca do 7º Encontro Mundial das Famílias, que decorreu em Milão e que teve a duração de 5 dias. Terminou no dia 3 de junho. Estamos a falar também de assuntos relacionados com a família e com o próprio Dia Internacional da Família, promovido pela ONU e pelo desconforto que às vezes causa estas situações, em que a ONU, neste caso, cria um dia internacional, mas que depois dá a impressão que é uma hipocrisia, porque, como dizia aquele bispo, criamos dias internacionais, dá a impressão que sim senhor, que estamos a favor da família, mas depois as leis no dia-a-dia parece que são exatamente em oposição à família. E nós podíamos falar de vários assuntos. São todos conhecidos, não só das leis que nos chegam através dessas organizações internacionais, mas até através dos nossos governos, pelas leis que se publicam, que são fraturantes, estão em contradição com o pensar da maioria da população, neste caso da população portuguesa, que é católica, que representa quase 80%, e portanto as leis que nos chegam são muitas vezes fraturantes. Por isso mesmo, o Papa muitas vezes faz um apelo, e ainda há pouco tempo fez esse apelo aos bispos, para que incentivem os leigos a entrar na política, leigos honestos que entram na política, para que de facto se calhar estas leis fraturantes não apareçam com tanta frequência, ou que não apareçam mesmo. A própria Carta dos Direitos da Família sugere aos cristãos católicos que se envolvam na política caso tenham apetência. Claro que se não tivermos apetência também não temos que entrar na política. Mas há uma coisa que eu penso que todos temos que fazer, ao Padre João Fernando, é que quem tem apetência deve entrar na política, mas quem não tem apetência deve votar, ainda que não concorde com o partido em que costuma votar, mas pelo menos deve votar sempre. É assim, não é? É verdade. Os cristãos têm muitas formas de participar na vida política e não se devem abster de participar. Uma delas é o voto, é um dever cívico importante, e será grave se nós cristãos nos abstivermos de votar. Pode ser mais cómodo não votar, mas é algo muito grave. É algo muito grave porque estamos a pôr-nos de fora das grandes decisões que é preciso ir tomando na sociedade. Há depois outras formas, há movimentos cívicos que procuram defender uma série de valores, é uma das formas de participar. Há eventos, há manifestações, há muitas maneiras. Uma das formas de participarmos também na vida da sociedade será através de iniciativas que promovam a família. E talvez aí precisemos de muito mais. Parece-me que, por exemplo, a Igreja tem muitos movimentos importantes que apoiam a família e que ajudam as famílias, mas há muito pouca adesão a esses movimentos. Precisávamos de os promover mais, precisávamos de incentivar mais as famílias a aderirem a esses movimentos, porque são movimentos que ajudam a convergir energias, não é? Que é verdade, uma família sozinha não pode mudar o mundo, mas se muitas famílias se unirem em boas causas, de certeza que vamos conseguir mudar muito mais neste mundo. E acreditamos que Deus está presente nestes movimentos e é a grande inspiração e a grande força para que as pessoas não desanimem e continuem a lutar por estas causas que podem tornar a sociedade melhor. Portanto, parece-me que é muito importante promover os movimentos. Penso que era o Sr. Bispo Dom Virgílio, que, na última festa diocesana das famílias, dizia isso mesmo, que os movimentos da Igreja que promovem a família são muito importantes e precisam de crescer nas nossas paróquias, nos nossos arciprestados. Por outro lado, o Sr. Bispo também dizia a família precisa de ser evangelizada e a família precisa de ser evangelizadora. Poderá ser a grande evangelizadora da nossa sociedade quando tivermos famílias que sejam realmente cristãs e que saibam viver e testemunhar os grandes valores do Evangelho. Vivemos num mundo um pouco indiferente, mas, e pronto, estamos sempre à espera que os outros resolvam, de alguma forma, as nossas dificuldades neste aspecto. Há um problema que não nos cai bem, se calhar criticamos e não fazemos nada. Mas a verdade é que, como há pouco dizia, portanto, a mudança tem que começar por nós. Portanto, não vale a pena estarmos à espera que seja outra a mudar. Temos que ser nós. E pronto, e eu creio que vão aparecendo assim coisas interessantes. Há pouco, quando o Padre João Fernando falava, eu estava-me a lembrar que há poucos dias, no mês de maio, estiveram reunidos um movimento pró-vida, teve reunido, creio que, portanto, na Praça de São Pedro, e tinha 18 mil jovens, portanto, não há dúvida nenhuma, coisa extraordinária, portanto, esse movimento, que é muito bom, do movimento pró-vida, e que o Santo Padre acabou por aplaudir, portanto, o bom trabalho que eles estão a fazer. E eu penso que sim, que se calhar, portanto, este desinteresse, esta indiferença em que nós vivemos, tem que começar por aí, temos que começar a apoiar, porque Não adianta a gente estar a criticar porque não resolve nada. Adianta sim, é de facto fazer alguma coisa. Um exemplo daquilo que tem sido feito, de algumas iniciativas, é precisamente a Festa Diocesana das Famílias, na nossa Diocese de Coimbra. Este ano foi em Soure, no ano passado foi em Cantanhede e há dois anos foi precisamente aqui em Tábua, no arciprestado de Tábua, onde eu estou a trabalhar. E uma das iniciativas que nós decidimos manter no nosso arciprestado foi precisamente todos os anos fazer uma nova edição local da Festa das Famílias, sem pôr de lado a Festa Diocesana, porque essa é aberta e deve fazer convergir toda a diocese nesta celebração. Para lá dessa festa diocesana, nós optámos por ter uma festa mais local no nosso arciprestado todos os anos. E este ano vamos já para a terceira edição da festa diocesana, da festa das famílias do arciprestado de Tábua, da Unidade Pastoral de Tábua. É um evento muito interessante que nos tem ajudado bastante no nosso arciprestado, mas é um evento que também pode ser realizado noutros arciprestados, que possa todos os anos haver um grande evento que congrega as famílias e que chama a atenção para o valor da família. Muito bem, Padre João Fernando, eu ainda lhe queria falar tanto das catequeses relativas ao 7º Congresso Mundial das Famílias, que ocorreu em Milão. Para este evento foram escolhidas 10 catequeses sobre a família e eu vou recordar pelo menos os temas de cada uma dessas catequeses. A família, primeira educadora da fé. A família, educadora da verdade e do homem. A família, educadora da dignidade e respeito de toda a pessoa humana. A família, transmissora das virtudes e valores humanos. A família, aberta a Deus e ao próximo. A família, formadora da reta consciência moral. A família, primeira experiência da Igreja. Colaboradores da família, a paróquia e a escola. A família e o modelo da família de Nazaré. A família, destinatária e agente da nova evangelização. São, de facto, muitas catequeses, são ótimos temas. Não dará para a gente falar de 10 catequeses, mas falaremos de alguma coisa sobre algumas. Eu gostava de fazer uma primeira apreciação global de todas estas catequeses, tanto estas como aquelas que serviram de preparação. Para mim foram uma surpresa muito agradável, porque realmente estão muito bem feitas, muito bem estruturadas e têm uma linguagem que eu penso que é muito acessível e vem ao encontro das necessidades das nossas famílias e por isso são um ótimo meio para que grupos de casais e de famílias possam prolongar, no fundo, tudo aquilo que se viveu neste Encontro Mundial de Famílias, que isso possa ser também prolongado em cada paróquia e em cada arciprestado. Temos aqui um ótimo material de trabalho e um ótimo programa de caminhada para famílias que queiram aprofundar estes temas para serem aquilo que devem ser, não é? Como dizia o Papa João Paulo II, eu acho que faz falta que as famílias se encontrem umas com as outras para partilhar dificuldades, para se formarem juntas, para rezarem também juntas, partilharem a fé, a oração, para se estimularem umas às outras a crescerem como famílias cristãs. E fica aqui este desafio, que se formem grupos de casais, grupos de famílias em cada paróquia para fazerem caminhada e poderão inspirar-se muito neste Encontro Mundial de Famílias em Milão. Padre João Fernando, eu vou pegar aí nessa parte que falou da paróquia. Há aqui uma catequese que fala colaboradores da família, a paróquia e a escola. E pronto, eu acabo por referir o seguinte. Portanto, anteriormente a família era a orientadora dos filhos, no aspecto humano e religioso. Hoje dá a impressão que uma boa parte da família se sente indiferente perante estes valores e acaba por não os transmitir, porque não os vive, mas fico com a impressão de que também não está assim muito preocupado propriamente com os filhos. E eu vou justificar porque digo isto. Eu sou catequista. Eu não quero, pronto, se calhar estar aqui a picar, mas por vezes aparecem-nos crianças, adolescentes, com 14 anos, e já me têm aparecido a mim, adolescentes com 14 anos, no nono ano, que não sabem o Pai Nosso. Será que se justifica um caso destes? Será que a família não deveria fazer mais alguma coisa? Quer dizer, isto de facto dá a impressão que há uma indiferença até perante os próprios filhos. E eu penso que isto não está bem. Eu acho que essa situação é sintomática de pais que se demitiram de ser pais, demitiram-se de ser educadores. A nível da fé, fazem o mínimo, já é alguma coisa, inscrevem os filhos na catequese, levam-nos à catequese, é alguma coisa, mas não é tudo. Porque, como nós sabemos, os pais são os primeiros catequistas, deveriam ser os primeiros catequistas dos filhos. E se eles fossem os primeiros catequistas, realmente era impossível que um adolescente de 14 anos não soubesse o Pai Nosso, que é algo básico, não é? A oração que Jesus nos ensinou é realmente o mais básico dos básicos para nós cristãos e para uma educação cristã. Mas digo algo parecido em relação à escola. Parece-me que os pais se demitiram também em relação à formação dos seus filhos e esquecem-se que pelo facto dos seus filhos passarem muito tempo na escola, a parte dos pais é imprescindível. O acompanhamento também que os pais fazem aos seus filhos na escola é imprescindível. O diálogo com os professores, tanto a nível da escola como a nível da paróquia, é muito importante o acompanhamento que os pais fazem dos seus filhos. em relação às questões da escola, em relação também às questões da fé. E depois, parece-me que tem que haver muito mais diálogo, muito mais colaboração entre todos estes educadores. Os pais, os catequistas, os professores, têm que estar muito mais unidos, serem muito mais colaboradores. Os pais precisam de ir muito mais vezes à escola e até de colaborar em iniciativas da escola, porque não? Porque não? Se os pais são os primeiros educadores dos filhos, eles não podem ser também um bocadinho professores dos filhos? E os professores na escola não poderão dar-lhes essa oportunidade e desafiá-los a isso? E em termos da catequese, algo semelhante. Penso que até há algumas catequeses em que está previsto que os pais vão participar na catequese juntamente com os filhos. Há algumas celebrações. Não se compreende, por exemplo, que os filhos vão à missa sem os pais. É fundamental que os pais vão com os seus filhos à Eucaristia, que os acompanhem, de maneira que mesmo uma festa mais dedicada à catequese não seja propriamente apenas a missa com crianças e com jovens, que seja uma missa com crianças, com jovens e com os pais. Seja uma missa com famílias, mais do que uma missa com crianças ou com jovens, que seja uma missa em que eles estejam, naturalmente, mas estejam acompanhados pelos pais. Isto é frustrante para os catequistas, porque o que é que acontece? Pois o padre João Fernando dizia, pois, que os pais são os primeiros catequistas, e são. Agora, veja, um catequista está 50 minutos com um grupo por semana, mas quantas semanas por ano? 27, 28? Quer dizer, não há hipótese, quer dizer, se os pais não colaborarem, o catequista pode esfalfar, que não vai longe. E mais, que filhos que são criados em que os pais não colaboram, em que não ajudam, e este colaborar não precisa de estar a ensinar-lhes nada, basta que os pais tenham este procedimento em casa para que os filhos o aproveitem, para que os filhos fiquem entusiasmados. Agora, se em casa não se vive nada disto, a própria catequese acaba por ser um desinteresse, porque eles vão para ali apenas para passar um bocadinho, se calhar na esperança de que um dia se vão crismar, que vão levar um papel que lhes vai servir para alguma coisa, mas quer dizer, mas tudo isto de facto é uma frustração para o catequista. Eu estou a falar por mim, não sei o que é que os outros pensam, mas isto é a minha opinião. Uma frustração para estes pais, porque convencem-se que dando-lhe o mínimo estão já a dar-lhe tudo o que é preciso, dando-lhes o mínimo a nível de religião, a nível de fé, a nível da própria educação dos valores em casa. Portanto, demitindo-se disso, um dia vão sofrer as consequências e vão ter os resultados. Toda a gente diz que a vida são dois dias e que um já passou. Toda a gente parece sempre saber onde estou. Quero ser bem parecido não parecer que sou só e apenas mais um ser comum. Toda a gente pensa que o mundo vai acabar. Toda a gente sonha chegar em primeiro lugar. Quero ser bem parecido e não parecer que sou só e apenas mais um ser comum. Padre João Fernando, vou colocar a última questão e que se prende com o mesmo assunto que estávamos a falar. Qual é a idade para si, a melhor idade para começar, para os pais começarem a educar os filhos? no colo ainda, educar no aspecto espiritual, não é? Estou-me a referir ao aspecto espiritual. Dizem os especialistas, os estudiosos também da psicologia, que o tempo em que as crianças estão ainda na barriga da mãe, nessa altura já há muita educação da parte de uma mãe e do pai, embora mais indireta, em relação à criança que ainda não nasceu. Eu até costumo dizer que é muito bom que as mães grávidas, podendo, que vão à missa com os seus, ainda com o seu filho na barriga, e quando eles nascem, que os levem também à igreja, mesmo que façam um bocadinho de barulho. Para mim, o barulho de um bebê numa igreja é uma música bonita, porque é um ótimo sinal de que há vida, de que há crianças na nossa igreja, na nossa comunidade, e que há esperança de que vamos ter amanhã uma igreja com muitas pessoas, não é? E portanto, parece-me que isso é muito importante. Eu penso que muitas vezes os pais são capazes de se escudar no aspecto da liberdade. As pessoas são livres e, portanto, como são livres, têm tempo, têm tempo de aprender, pronto, eles que aprendam, mas isto na realidade não é assim. Eu estou a ver aqui, e praticamente o tempo não vai dar para falar acerca disto, das catequeses também não tivemos tempo de falar, mas pronto, enfim, o tempo deu para o que deu e tudo bem. Mas eu estou a ver que, creio que foi num destes encontros mundiais da família, que o Papa falou, penso que foi no México em 2009, em que ele dizia mais ou menos isto acerca da liberdade, que havia um falso conceito de liberdade. Ele dizia: nenhum ser humano pode dar a vida a si próprio. Tudo o que temos recebemos de outros. A vida, a verdade, os valores. Tudo isto recebemos na família, fundada no matrimónio indissolúvel. Portanto, se esta educação é contrariada pelo conceito errado de liberdade, e em que exaltamos a liberdade, quando a verdadeira liberdade do ser humano provém do ser criado, de ser criado, porque o ser humano não pode ser criado sem Deus. Portanto, logo por aí devia puxar e devia caminhar neste sentido. Olhe, Padre João Fernando, temos um minuto, não mais. Então eu aproveitava este minuto também para fazer publicidade de uma atividade que vamos ter em Tábua. Vai ser no dia 30 de junho. Vamos ter as Jornadas da Família. E fica o convite para todos os nossos ouvintes que queiram participar. Será num sábado, dia 30 de junho, à tarde, a partir das 14h30. Estas Jornadas da Família consistem em três temas que vão ser apresentados por conferencistas ligados ao tema da família, da educação, educação na adolescência, educação parental. Vamos ter o padre Adelino Guarda, que é da Diocese de Leiria, que nos vem falar sobre um destes temas, no fundo o contributo que a Igreja pode dar para a valorização da família na nossa sociedade. Vamos ter também o Dr. Vasco Prazeres, que é da Direção-Geral da Saúde, vai falar sobre a educação na adolescência, e a Dra. Margarida Cordo, que é psicóloga, terapeuta familiar da Casa de São João de Deus, e vai falar sobre a educação parental. Fica o convite. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.